prezado ouvinte da Rádio Nova, muito bom dia. Estamos iniciando nossa programação. Estaremos juntos até o final desse dia que estamos iniciando. Que Deus nos ilumine e faça do nosso trabalho a busca de dias sempre melhores para toda a nossa família. Juntos, confiantes uns nos outros, vamos em busca de nossos sonhos e realizações. Tenha um dia de alegria e muita paz com a sua Rádio Nova e todos nós. Ai, tudo traz recordação, minha gente, ZYK 733, Rádio Nova, São Manuel, Estado de São Paulo, 1420 kHz. Telefone 3841-3133. Nova, a sua companhia de todas as horas. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a saúde, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha minha alma, que eu seja tão bom e tão alegre, para que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia eu te revele a todos. Todos os sábados, na Rádio Nova, tem Renato Brajato e o programa Naftalina. Naftalina. Programa Naftalina com Renato Brajato. Naftalina. Todos os sábados, de 1 às 3 da tarde, aqui na Nova. Nova, Nova, somente o melhor. Eu sempre gostei de... Use o novo Disque Remédio da Drogaria Popular. Receba orientações e tire suas dúvidas com a maior equipe especializada no ramo, com 2 farmacêuticos e 3 oficiais de farmácia. Remédios com controle de qualidade. Entregas de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 7:30 da noite. Disque Remédio 3841-2205 e pelo telefone zap 99164-0309. Se você é como eu e quero melhor pra você, Drogaria Popular. Na hora de saborear um cafezinho, a qualidade conta muito. Café Tesouro, nem que chova tem pó. Na sua próxima compra, não se esqueça da qualidade e do sabor do Café Tesouro. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Na São Manuel, acreditamos que é possível fazer mais com menos. É saber que a inovação é um processo contínuo, que deve ser pensado e praticado todos os dias. Buscamos aperfeiçoar permanentemente um modelo de gestão transparente que visa reduzir os custos da empresa,